Porra, mas quem foi querer parecer que tá no calabouço? Ei, som, ei! Ó, teste! Olha só. Marcelinho, já vou apertar o rec aqui, tá? É, por favor. Beleza? Beleza. Aqui já tô gravando, quando vocês estiverem prontos, me avisa aí que a gente começa. Já tá gravando também. Márcio, pode fazer? Pode, tô tranquilo. Márcio tá em casa, tem que não, Márcio tá nenhuma. Comendo, mas ele tá comendo. Não, eu já acabei. Tá, beleza. Vou bater palma aqui pra 5K. Ei! Então vamos que vamos. Essa foi pra ficar diferente. Caraca, que empolgação. Pra ficar diferente, né? Cada hora é de um jeito, entendeu? Estourou o áudio aqui, deixa eu até baixar. Então, peraí, vamos de novo. Até surda, então cara. Vamos! Então, peraí, de novo. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o último guerreiro polar, Marcelo Cipreste. Marcelo Perello. Aqui comigo, peraí, que tá em outra folha, peraí, que deu merda. Dos filmes de terror, Marcelo Cipreste. Marcelo Cipreste, olha, tá dando, cara. Vai pros erros, é assim. O nosso zumbi humano. Não, zumbi humano é estranho, né? Nosso. Aqui comigo, o presidente do júri. Cara, hoje tá furando. Olha o raio, cara, esse raio tá me atrapalhando. O presidente do júri. Ele tomou bala, tá ligadaço. Ligadaço, mano. É, tomou bala. Marcelo Perello. E aí, galera, tudo tranquilo? Ah, janeiro chegando, é muito filme pra ver, pra indicar e pra não indicar também. Chegando, mano? Ah, é, já estamos em fevereiro, foi mal, te fode. Caralho, viajei. Tá, vamos falar aí de novo, Marcelinho, o que é que eu fale? Marcelo Perello. É isso aí, galera. Janeiro, muito filme chegando para indicar. Chegando pra... de novo? Ai, cacete, é que eu tô me confundindo. É isso aí, galera, salve. Ih, desculpa, me embolei. Vamos lá, e completando a invasão de Marcelos... Peraí que esse cachorro tá... Ele tá entrando no meu áudio. Deixa eu tentar fechar a janela. Peraí. Vou fechar a janela que eu acho que vai melhorar. Peraí. Ajuda, hein? Peraí. Ajuda. facebook.com/ratosdecinema. Tanto faz, barra né? Facebook. O AVC já começou agora. Porra, já começou, cara. Olha só. Não vou falar do Castbox hoje. Foda-se também. Olha só, é porque aquela mulher não tá me respondendo e-mail, eu tô puto também. Ele não tá puro, eu tô falando. Renato, ele hoje chegou. Não tô bem. Tenso o trabalho, hein? Caralho, ele chegou, deu. Ele deve travar. Ele deve ter demitido uns cara, três. Se eu usasse aí, drogas, era isso aí. E você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Qualquer dia desses vocês vão fazer esse negócio, cara. De tanto que eu falo, vocês já devem ter decorado esse negócio. É verdade. Você pode nos enviar mensagem pelo Twitter. Qual é o Twitter, Maguinho? Obrigado, Maguinho. @ratos... Não, já errou. @ratos_cast. Fala isso todo o programa, ninguém lembra. O silêncio é a melhor resposta. Você pode nos encontrar pelo nosso e-mail também. Qual é o e-mail, Maguinho? Porra. ratoscast@gmail.com. Muito bem. Ou o nosso outro e-mail, que seria... Aí tu quer demais, Marcelinho. contato@ratoscast.com.br. Tá errado. contato@ratosdecinema.com. Só isso. É, eu vou anotar essa porra aí. Você pode me perguntar a partir de semana que vem, que eu não vou mais esquecer. Muito bem. Ele quer fazer de surpresa essas paradas com a gente, acho que a gente vai lembrar. Porra, ainda mais pra mim, né? Que tenho paralisia cerebral toda hora. Só que tirar o podcast tem um ano, ele acha que a gente vai lembrar disso tudo. Maguinho, você fez o meu bloopers agora. Bom, o nosso tema de hoje, eu não vou falar porque a gente vai cortar agora. É isso, Renatão? Ah, e agora? Já? Beleza. Agora já. Não, por um segundo eu fiquei tipo... E agora? Era uma pergunta, eu tenho que responder o quê? Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. É isso aí. Eu até queria falar uma coisa rapidinho, Marcelinho, do Castbox. Posso caso falar eu primeiro, que aí depois tu fala? Sim, claro. Nossa senhora! Não, desculpa, é que eu tenho um negócio escrito Renatão, aqui que eu tenho que falar. É que eu tenho que falar um negócio. A viradinha. Não, mas é que tem um textinho aqui. Ah, sim, não. Ia falar, recomendo muito. Eu praticamente não escuto mais rádio no meu carro, entendeu? Olha só. Eu saio ouvindo Castbox, ouvindo podcast, ouvindo rádios, milhões de gêneros, heavy metal, pop, rock, instrumental, jazz. Então, assim, é uma ferramenta ótima e, assim, super recomendado, galerinha. Podem baixar que vale muito a pena. Mentiroso! Para. Mas tudo bem. Eu escuto pop. Você escuta pop no seu caso? AGP. Bom, já o Castbox eu conheço e posso falar muito bem. Só cuidado pra não levar uma patada agora. Vamos lá, é muito simples. É, a gente vai fazer um cast especial sobre o Leonardo DiCaprio. Ih, não, tá uma merda, cara. Não introduz ainda o Leonardo. Quer que eu... Quer que eu... Não, deixa eu fazer. Eu te peguei desprevenido, né, Renato? Oi. Desculpa aí. Quer que eu mude isso? Quer que eu... Não, deixa eu pôr. Só... Renatão, fica tranquilo que eu te entendo, tá? Você tá passando. Renatão, tranquilo, eu cara. Eu entendo o que você tá passando. Eu acho que, assim, esse novo tema, né, esse novo programa, o Ratos Clash, assim, é muito fantástico porque, assim, ele abre um leque de muitas opções. Tem, né, a gente vai regularmente colocar... O que houve? Até agora tu não falou nada, cara. É. Não, eu pedi pra tu introduzir o tema, mano. Ah, o tema. Sobre quem é. Ah, nossa. Tá, esquece, volta tudo aí. Tanto no iTunes quanto no Castbox, você consegue baixar ambos pela App Store e pelo Google Play. Por favor, possa... Ah, foda-se. É, por aí. Ah... eu me perdi. Cara, eu tô lendo dois roteiros ao mesmo tempo. O podcast é sucesso sempre.